enlouquecer, mas quero mesmo é que tudo logo acabe. Não valho nada, o seu dinheiro eu dou pro meu gigolô, por ele é que eu sinto paixão e amor. Você é cego e não vê, e eu te engano, que leva chifre mais que pano de toureiro, mas não te deixo, você é meu. Meu querido caixa forte, que não me dá prazer. Manda Pio, a magia do som. Eu sou fingida quando digo que estou apaixonada. Eu sou volúvel, eu tenho rabo de palha, e seu dinheiro é o meu maior prazer. Estou na cama com você, faz teatro, eu fico a enlouquecer, mas quero mesmo é que tudo logo acabe. Não valho nada, nada, o dinheiro nada. Eu dou pro meu gigolô, por ele é que eu sinto paixão e amor. Você é cego e não vê, e eu te engano, que leva chifre mais que pano de toureiro, te deixo, você é meu tesoureiro. Meu querido caixa forte, que não me dá prazer. Oh, oh, que não me dá prazer. Oh, oh, que não me dá prazer.